seguirei a minha vida com o Senhor. Nada me fará parar nem desistir. Desafios podem me trazer a dor, mas no nome de Jesus alegre estou. Vida.